Sempre sucesso. Agora, 6:16. Na hora de fazer suas compras de calçados, bolsas e acessórios, vá direto a Cacos Calçados, onde você vai encontrar grande variedade de calçados, cintos, bolsas e acessórios em geral. Tudo pelo menor preço da cidade. E mais, em breve a Cacos Calçados estará vendendo pelo crediário próprio. Cacos Calçados, Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1216. Estamos apresentando Top Hits Metropolitana, o fone mágico do sucesso. 469-7644. Top Hits Metropolitana, sucesso metrô, Metropolitana. Top Hits Metropolitana, os sucessos que você escolheu. Fone mágico do sucesso. Dê um presente, GG. GG, presente.